cidade para passar 50 vezes a propaganda é a Crefisa. A Crefisa Pior. paga para Globo uma bolada para passar 50 vezes a propaganda. Pior. Crefisa e o cachorrinho na tela. E que coisa chata, cara. Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, galera, mais um podcast aí na área para vocês. E o podcast de hoje é um pouco, não só uma brincadeira, mas também eu e Hudson, teu passado, teu condena ou não? Não, tá bem tranquilo. Tá bem tranquilo. Hoje a gente vai Puxa. uma brincadeira entre eu e Hudson, a gente vai pesquisar o passado de cada um, tanto no Facebook, tanto no Instagram. Qual é as frases de efeito que cada um publicou nas suas redes sociais. E vamos começar pelo Facebook e pelo Hudson, né, Hudson? Que no dia 25 de novembro de 2016, às 22h31, você postou: pessoal, assistam o Globo Repórter. Saúde em primeiro lugar. Hashtag atividade física saúde. O que tu tem a dizer com esse comentário, Rudy? Ah, concordo até hoje, né? Atividade física e saúde é o que, vamos dizer assim, é a base pra gente não ficar uns velhos doentes. Eu vou ter que falar de um comentário aqui. Não vou citar o nome, mas eu vou falar num comentário. Prossiga. Aprendo isso na prática. Né, colega? Silêncio. Relata isso, colega. Ah, colega, é foda. Né, colega? Tem Me um manda um erro, print depois pra me ver qual foi ah, que eu me já mandou isso. passei já. Eu vou curtir, porque aí depois tu olha quem Tá, foi. curte lá que já vem pra mim aqui. O que que tu tem a me dizer? Vamos ver aqui, ó. Não é frase. Aí. Daenerys Regis está em Santino Gelato, Santa Maria. É bom o sorvetinho do Santino lá, hein? É bom. Agora com tudo isso, todo Aqui, mundo ó. vai no Face procurar. Achei uma relíquia, ó. Publicado no dia 8 de julho de 2017, às 4h18 da manhã. Crianças têm ficantes, homens têm namorada, lendas permanecem solteiros. Sempre. O que tu tens a dizer sobre isto? Sempre, agora. Sempre. Ah, é? Quer te puxar? Então tá, vamos lá. Nessa publicação, você estava com 7 pessoas. No dia 30 de setembro de 2016, tu postou às 23h56 o seguinte: respira fundo. Entre aspas. Encontre dentro de você a motivação que ajuda o próximo a prosseguir. Às vezes, só a presença conforta. No entanto, mostra que existem soluções para os problemas. Surtem um efeito mais consolador. Motive-se no outro e se encontrará. Dom Moura. Obrigado a todos. Quer que eu fale algum comentário aqui? Tem um comentário Bota aí. de um amigo nosso. Que homem esse, hein? Ei, homem. No dia 2 de julho de 2017. Se tudo fosse fácil, nada teria graça. Sim, sou colorado, não me importo se ganhe ou perca. O importante é ter uma escolha. Eu sei que quando eu era pequeno, só ouvia falar do Grêmio, que ganhava tudo. Até que minha escolha foi simples. Sou do povo, sou simples, não me importo quem é o melhor. Só sei que me sinto feliz por escolher esse clube. O que tu tem a me falar sobre esse ano de 2017? Eu não sei, eu tava descornado. Falei essa merda. 2000, eu vou te dar uma dica. 2017, queda. Que isso te lembra? Vamos pro teu, vamos mudar. que tu tem me a dizer? O que tu tem me a dizer? Irmão, de... o homem foi no Beira-Rio em 2017, hein, amigo? O que tu tem a me dizer? Dia 30 de julho de 2016, às 9h11 da manhã. Se eu levantei esse horário, hein? Se eu levantei esse horário é porque eu tava estudando. Pode ser, porque nesse horário tu já começou motivado, ó. Nosso pensamento está no presente. Nossa reflexão está no futuro. Pois o passado já está assinado e ninguém muda. Bom final de semana, gauchada! Chico Xavier, mais óbvio, velho. Ah, tu viu que a gente tem umas frases de impacto, né? Não, tem, tá louco. Minha... Não, tem uma aqui do bicho velho, ó. 30 de junho de 2017. Às vezes é necessário excluir pessoas, apagar lembranças, jogar fora o que machuca, abandonar o que nos faz mal, se libertar de coisas que nos prendem. Calma. Espere sempre o melhor. Prepare-se para o pior e aceite o que vier. Ouse, arrisque, não desista jamais e saiba valorizar quem te ama. Esses sim merecem seu respeito. Quanto ao resto, bom, ninguém precisou de resto para viver. Regis Daenerys. Olha, deixa eu ver. O que tu tem a dizer, hein? Publicado a 1h da manhã. Vamos ver uma tua aqui. Aqui tu tava motivado, dia 13 de março de 2016, às 11h03 da manhã. É porque eu tô estudando nesse horário, pode ter certeza. Seja qual for a área, o profissional estuda anos e anos para realizar seu sonho. Hoje começa a greve no Rio de Janeiro. Veremos os rumos que terá a assembleia de hoje. Merecemos respeito. Sou professor com orgulho. Não trabalho por amor, trabalho com amor. E mereço respeito. Sou profissional e um dever ser pago por isso. Olha aí. Viu só? Não, mas é. Vamos botar aquele momento de reflexão. Hoje no Fantástico, momento de reflexão. Vai. Mas é mais uma verdade, assim, que eu acho. Não adianta o professor ser formado, bonitinho, fazer pós, isso e aquilo. E depois, quando está vinculado a alguma instituição de ensino, está fazendo greves e mais greves por aumento de salário. A greve não é a melhor forma de tu querer o teu aumento de salário. Se tu quer um aumento de salário, tu tem que votar, colocar lá no poder quem valorize a profissão. Eu acho que é esse que é o meio. Mas tu acha que o salário não é digno pelo que o professor ganha hoje? Tu acha que já é o necessário pro professor o que ganha hoje? É que assim, ó, se nós formos colocar o salário do professor com comparativo ao salário de político, professor, o enfermeiro, é o médico, é o policial militar, várias profissões têm um salário inferior ao que os políticos ganham, né? Sim. Se colocar o político. Agora, se tu colocar só a profissão, assim, professor, e se não existisse essa supervalorização do político, não seria um salário baixo que ganham hoje. Porque eles querem fazer esse comparativo, né? E esse comparativo que, às vezes, dá os guru. É, agora eu vou falar uma... Captou minha mensagem? Captei. Vou falar uma mensagem que a gente já tá falando de professores, né? Vamos falar de um professor que eu respeito, que eu gosto muito. E essa frase tu colocou no dia 2 de dezembro de 2015, às 3h32 da manhã. Não sei o que tá fazendo, senhora. Estudando! Vamos lá, tu escreveu o seguinte, escreveu ou copiou, mas a princípio escreveu. Ética é um conjunto de valores e princípios que... usamos para decidir as três grandes questões da vida. Quero. Devo. Posso. Tem coisas que eu quero, mas não devo. Tem coisas que eu devo, mas não posso. E tem coisas que eu posso, mas não quero. Boa noite, Mário Sérgio Cortella. É foda, né? Tem uma pessoa que comentou assim, ó. Profundo e verdadeiro. Bota um print pra mim. Bota um print que eu tenho que ver essas lembranças aí. Tá, agora eu tenho uma tua, ó. Ai. Eu tenho uma tua aqui. Boa, boa. É. Regis Danelis. Estava refletindo. 26 de junho de 2017. À meia-noite e 53 minutos. Como não ser diferente entre pessoas comuns nesse mundo? Também não sou perfeito, mas tenho certeza que estou no planeta errado. Independentemente, fazer o que os outros não fazem já é uma escolha diferente. Olha só, hein? O que o senhor tem a relatar sobre isso? Não sei, tá. Não fui eu que escrevi. Não fui eu. Depois de ele, sabe? Tá. Não foi ele. Ai, ó, achei umas relíquias. Essa aqui, essa aqui é boa. Dia 10 de julho de 2015, à meia-noite 56. Estudando. Não, tu tava escutando o Gabriel Pensador. Bah, demais. Marizinha, sente a Marizinha. Marizinha, Marizinha, sente a Marizinha. Marizinha, Gabriel Pensador, é bom. Vamos ver parte da nossa infância. Comentário. Cadê a fita do Mano Lima? Temos domando, temos aprendendo, temos ensinando. Temos domando, temos aprendendo, temos ensinando. O homem igual o cavalo, quando é bom já nascer pronto. Mas a vida é que não piado, para deixar de ser ponto. O cavalo se ajeita no freio. E o homem na luta que passa, um se conhece em rodeio, e o outro na causa em que abraça. Um se conhece em rodeio, e o outro na causa em que abraça. Temos domando, temos aprendendo, temos ensinando. Tava. Não sei quem comentou, mas imagina se eu coloco tá na casa da mãe dele. Ui, perdi o amigo. Mas isso dava pra escrever. Isso dava pra escrever. Não vou falar que ele, mas dava pra escrever. Dia 5 de junho de 2015, às 10h40 da manhã. Se armas matam pessoas, presumo que canetas cometem erros de português. Carros dirigem bêbados. E colheres engordam pessoas. Comentário. Super concordo com a parte que colheres engordam pessoas. Quem comete os erros, quem comete, vamos dizer assim, entre aspas, quem comete o delito. Quem comete o delito é o ser humano, seja com carro, seja com uma caneta no erro ortográfico, seja com um revólver, com uma pistola. E isso eu concordo eternamente. Tá, Matei? Uma pra ti agora, ó. Uma bem atual, assim, ó. A paciência é a arma de quem sabe esperar. Que tu tem a relatar sobre isso? Não sei, tio. Eu acho que a paciência é tudo. Se eu aprendi a ter paciência, né? Como é que eu vou discordar disso? Vamos ver essa aqui, então. Dia 26 de fevereiro de 2015. À 1h da manhã. Só de madrugada, né? Permanecer em um relacionamento apenas para não terminar um namoro fecha algumas portas que levaria a um verdadeiro romance. Hashtag ensinamento da vida. Olha aí. Essa daí foi com as duas travas, né? Nos peitos do goleiro, né? mas o que eu tenho a relatar sobre isso é que até hoje, assim, garanto que tu vê por aí também. É que tem muito casalzinho que tá junto pra não dizer que tá separado, né? Mas na realidade o casal em si tá com a cabeça em outro romance, tá com a cabeça em outras pessoas, né? Aquela companhia se torna, vamos dizer, um costume e não um amor. Ah, viu? Olha aí. Pesado, hein? Viu só? Tu copiou da onde? Não copiei, falei agora, direto e reto. Tá, então repete. O que eu falei agora, recém? Isso. Assim, ó. É. O problema é que tem muito casalzinho assim que tá, vamos dizer, que tá acostumado com aquela companhia do outro. Mas na realidade tá com a cabeça em outro caso, vamos dizer assim, tá com a cabeça em outra pessoa, né? Só tá com aquela pessoa por costume e não por amor. Viu? Dá aquela musiquinha, ó. Tá, matei uma tua agora aqui, ó. Dia 15 de maio de 2018, às 10 horas da manhã. Se eu for abusivo, não é sequestro, é resgate. Oh, que isso, hein? Tá, mas tem outra, para aí que tem outra enquanto tu não acha uma minha aí, ó. Dia 14 de maio de 2018, às 17h28. Embora coma carne, minha vida é bem vegana. Resolvo pepinos, seguro batatas quentes, descasco abacaxi e ouço montes de abobrinhas. O que que tu tem a dizer isso? Botaram, vamos ver. Teve até a meia, hein? Ah, teve gente que amou esse comentário, hein? Mas a vida é assim, tio. Às vezes tu ajuda as pessoas, tu vira vegetariano. Tu vez de resolver os teus problemas, tu resolve os problemas das outras pessoas. Azar. 5 de agosto de 2014, a 1h32. Normal. Tu bota assim. Normal. Baita verso. Hey. Quem trabalha honestamente é companheiro. Quem rouba nosso dinheiro, fê da puta. Quem tá, capaz. Quem tá do lado da gente é companheiro. E quem dá o golpe, traiçoeiro, é fê da puta. Escolha bem seus amigos de conduta. Companheiro é complicado. E fê da puta. É fê da puta. Fê da puta. Escolha bem seus amigos de conduta. Companheiro é companheiro. E fia da puta. Fia da puta, é fia da puta. Mas não é verdade? É. É, esse último trecho aí relata tudo. Companheiro é companheiro. Fia da puta é fia da puta. E isso jamais vai mudar. Safado! Fia da puta! Safado! Aqui aonde? Hein? Vagabundo, aqui no Divino Orlando de Minas Gerais, rapaz! Entre Divino Orlando e Bidinópolis, rapaz! Toma vergonha na sua cara! Se você não tem cara, você toma emprestada! Vagabundo! Ó, Regis Danelis. Me apaixonei do mesmo jeito que alguém cai no sono. Gradativamente. E de repente, de uma hora pra outra. Tá apaixonado, Regis? Não sei, que dia foi? Vamos ver aqui. Teve a meia, hein? Foi exatamente no dia 8 de maio de 2018. 18? Ah, não sei, não sei. 2018 eu acho difícil. Vamos lá, então. O que tem a dizer disso aqui? Dia 17 de junho de 2014, à meia-noite 42. Às vezes minha vida parece mais um livro de matemática, recheado de problemas. Ah, os problemas eu acompanho, né? Graças a Deus a gente sempre tá conseguindo resolver as equações. Aí, um dos comentários. As soluções estão em química. Talvez tu esteja em matéria errada. Me manda um print disso daí, por favor, né? Vamos ver aqui um, ó. Ah, não, esse daí não... Deixa pra depois. Isso aqui é meio picante. Ó, aqui, ó. É, essa de 2018 também, ó. É. Relacionamento é como ler um livro com alguém. Não vai dar certo se os dois não estiverem na mesma página. Ó! Oh, que isso, hein? Então essa daqui então, dia 2 de junho de 2014, às 21h07 da noite. Eu nasci No tempo errado. Não, eu nasci no fundão da campanha. É, deveria ser o contrário, eu que nasci no fundão da campanha, mas vamos lá. Eu nasci no fundão da de campanha, mas conservo o Rio Grande no peito. Meu café foi um trago de canha. Eu cresci meio de qualquer jeito. Meu canto é marca e sinal. E as minhas rimas é tímido de espora. Com corvado. É manco. Esse cabelo bucal. E me sortei para viver o mundo afora. Aí um comentário. Ei, mas bruxo, chucro, nem parece gringo. Como é que é o último comentário aí que eu não entendi? Agora foi. É. Aí tem aqui do dia 2 do 2014. Eu tenho um pra ti aqui, ó. Mano. Um marcante, hein? No dia 18 de abril de 2018, Regis Daneres comenta. Infelizmente, no dia 14 do 4, foi o fim da banda. Uma das melhores bandas do Brasil, com seu repertório fechado de músicas que fazem sucesso no Brasil e fora. Mas eu, como fã, fico triste em saber o fim da banda com músicas que fizeram parte da minha vida e da minha pequena história. Triste por cada vez mais a falta de qualidade musical no Brasil. A gente tá falando de quem, Regis? O Rapa. Valeu a pena, valeu a pena, pescador de sol. Valeu a pena. Mas, ô, Xavier, que tu tem a relatar sobre isso? Não, então, foi um... Quando eu comecei a estudar música, foi por aí que eu comecei. Então, né, não foi... Foi pela Rapa que tu começou, então, Regis? Foi pelo O Rapa e não pela Eguinha Pocotó. Não foi pela Eguinha Pocotó, né? Então, pelo menos se eu, quando eu tiver meus filhos, eu vou poder dizer que... pai, que música tu escutava na tua época? Eu escutava o Rapa, então qualidade de música. Há muitos aí vão dizer pros seus filhos que a moda era Pabllo Vittar e MC Kevin. Então, né? Cada um com seu estilo de música, né? Temos que respeitar. Isso é uma democracia, como dizem. Mas o que tem a dizer o dia 2 de junho de 2014, às 9h52 da manhã? Ô, pensador! As pessoas reclamam da gasolina, cara. Caro é a cerveja. Com 10 litros de gasolina, você anda uns 120 km. Mas, com 10 litros de cerveja, você nem chega em casa. Aliás, nem anda. Correto, né? Tem um comentário. É verdade. Putz. É verdade. Terminou o comentário. Ponto. Não, aqui vai, tem uma tua. Escolhe uma boa aí. Regis, uma boa que a última palavra tu fala seguido. Ai. Regis Daneres, 15 de abril de 2018. Existem duas soluções para tudo nessa vida: o tempo e o foda-se. Bom, vamos lá então. Tá. Dia 6 de maio de 2014, às 5h35 da tarde. Me disseram que para quem sonha alto, o tombo é grande. Só que esqueceram de me perguntar se eu tenho medo de cair. Bob Marley. Comentário. Quanto maior o tombo, mais forte nos levantamos. Olha aí. Ah, mas me tira outro print disso. Mas que isso, tio? Como diz naquele programa, sensacional, hein? Sensacional. Tem uma aqui tua, ó. Vai. Na vida, tudo se resume em três coisas: interesse, disposição e tempo. Se você não possui disposição para encontrar tempo, é porque nunca existiu real interesse. Oh! Viu? O bicho é chocante. Então tá, se você curtiu o podcast de hoje, você entra no nosso blog, meubugpodcast.com. Travei todo aqui, meubugpodcast.com. Você entra lá e acessa todas as nossas redes sociais que vão estar lá também. Quer deixar algum recado, Hudson? Vamos deixar a última frase marcante para a vida de todos nós que estamos escutando. Amém. Frase de Clarice Lispector. O casal mais bonito é aquele que, além de namorados, são amigos. E é assim que nós vivemos. Viu? Assim finalizamos mais um podcast. Temos domando, temos aprendendo, temos ensinando. Temos domando, temos aprendendo, temos ensinando. O homem igual o cavalo, quando é bom já nasce pronto. Mas a vida é que não piolo, para deixar de ser potro. O cavalo se ajeita no freio, e o homem na luta em que passa. Um se conhece em rodeio, e o outro na causa em que abraça. Um se conhece em rodeio, e o outro na causa em que abraça. Temos domando, temos aprendendo, temos ensinando. Temos domando, temos aprendendo, temos ensinando. Temos domando, temos aprendendo, temos ensinando. O mundo é que doma o homem, e o homem é que doma o cavalo. Uns atropelam no laço, e outros já nascem domados. Não sou chucro nem domado, sou manso só de selim. Se me botarem no arado, quebra coixo do alanzinho. Temos domando, temos aprendendo, temos ensinando. Temos domando, temos aprendendo, temos ensinando. Temos domando, temos aprendendo, temos ensinando. Temos domando, temos aprendendo, temos ensinando. Temos domando, temos aprendendo, temos ensinando. Música.